Controle Salvador, uma boa tarde, eu vou no 396 com a informação Tango. Vou no 396, identifique. Desça para o 050, chegada Mari. Identificou, desce ao 050, chegada Mari, voo no 396. Vitor Kilo Quebec, chame torre 1 no 8, decimal. Vitor Kilo Delta, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. É, senhor Vitor Kilo Delta. Desculpe, para a torre. É o Vitor Armais Quebec, para regresso e prosseguir para a DEM. Quebec, tá... mantém posição. Mantendo posição, mais Quebec. Oi, Papa Tango, Vitor Kilo Delta na proa da rotatória, 1 milha. Uno 807, no solo 23, direita, solo 121, decimal 9. 219, 807. Oi, Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Vou informar, frequência livre. Frequência de Aracaju, 120, decimal 3, quando ingresso naquela terminal. Obrigado, senhor. Muito obrigado pela colaboração, papá. 7. Alfa, antes da Juliette, abateu 807. Terra 255, obrigado. Nada. Controle Salvador, boa tarde, tá 3217, tem informação Tango. Boa tarde, 3217, identifique, desça ao nível 070, chegada Bonf. 070, terceira Bonf, tá 3217. Hotel Oscar, confirma parte de destino. Libere a direita, Romeu Hotel Oscar, aguardando para fazer o backtest. Vitor Kilo Delta, continua aproximação, reporte na curtíssima 97. Gente, vamos lá no parte 5, rapaz, é. Delta, prossiga. Ingressionar, pode para táxi. Vai, que é que ó, é melhor você seguir um pouquinho à frente aí, que a outra aeronave vai pousar, vai passar por aí, tá? Capitão 7, boa, tá abaixado, travado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, autorizado pousão no 7, vento no 30 graus, 109. 7. 1396, autoriza a voadora. Vai, está guardando o pouso da aeronave, ingresso na taxiway para liberação para ingresso na pista para baixo. Estou em centro, meu Oscar. Air Portugal, 02. descent to 2,000 feet, unit 0-1-6. Report an established local as you're descend 2,000 feet on Kinesh 1016. Next call on establish, when established on localizer course, sir, Portugal 021. On the 076, the speed to 2209. What's using 2209 on 076? Thank you, Mr. McEvac. Delta no solo 27. Confirma, Pátio, que se destina? Bate 5 para 10. Primativo, acessionar a frequência livre, Vitor, Quebec Delta. Atrás, vou informar a frequência livre, Quebec Delta. Prosseguir com o táxi até a Pavaço. Sim, tudo que o táxi até uma gadabata, Romeu, até o Oscar. 396, retorno para sequenciamento, correia direita, proa 055. Correia direita 055, pode confirmar o limite? O localizador. Limite ao Oscar, vou lá 396. Você vai interceptar o curso, desça para 2.000 pés. Ajuste de altímetro no 096, gol no 396. E com o 096, intercepta nesta e descenda 2.000, gol no 396. Alô, Salvador, boa tarde, está 3.055. Sente da informação uniforme para autorização Guarulhos. Repete 3 milhas no final do ano 7, o whisky Oscar Uniforme. Passará. Sente livre, puxa mexe em acionamento, vai chamar pro táxi 6327. Prossiga 3155. Sente o aprovado Guarulhos no 340, decola na 0 direita da Euleda Eudes. Apesulo 44, Matos e Nilson após direto. 5135 no transponde, no 208 é o controle, tá 3155. Flyzer, report, call 021. Chegal 021, tower frequency 118 decimal 6. 118 decimal 6, report, call 021, bye bye. Bye, trip 9966. Foi pro de Bonf, reporte para a descida. Tá, sob vigilância radar, já próximo. A posição Conde, 5 milhas. É o trip 9966, negativo, possibilidade pelo ou Duna? Não entendi, negativo. Não entendi o negativo. Gente, com relação ao NCS 486. Confirmando se não é possível a proa de pelo ou duna da presente posição. Negativo. O senhor é o número 7 na aproximação. Oh, beleza. Grato. A proa do Ponfi. É o trip 9966. Sou Salvador, 3055, voltando. Sim, apenas para tirar a dúvida, por gentileza. A nossa rota seria Apesulu 44 até Nilsa, Novembro, Índia Lima, Sierra Alfa. É, pode confirmar se a autorização é mesmo até Matos e depois volta direto Nilsa? da MAPS e continua pelo Zulu 44, então não muda nada. Obrigado. Tá, afirmativo. Se prossegue na aerovia, tá igualzinho. Obrigado aí pela dúvida. Aqui é com o Delta, direto Manati, vou para 510, reporte 20 milhas. Se possível, 1000 pés para o Mike Eco Delta. Afirmativo, 1000 pés. Ok, mantém 1000 pés, Mike Eco Delta. Indy Alpha, ponto esperto, 118, meia dúzia, o 6327. Para o pushback, acionamento, Golo 649, portão 2. Não escuta, prossiga. Índia Alpha, ponto esperto, 1186, não foi? Dael, Leda e Léus, é isso? 200. Valência de táxi, 5486. Com 49 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa vai ser Salvador. Gente, vai seguir o foco da Avianca, Fátima Índia, quantos para dar 1-0, vai chamar 2186, 5486. Salvador, Xanar 63, 2-1, tá no gate 4 para puxa acionamento. 2. Na proa de Duna, 3217. Na proa de Duna, 3217. Desça para 4000 pés, ajuste no 0, no 6. Na proa de Duna, 4000, 1017, ajuste, 3217. 6. A remeia está estabilizada no X-ray. Continua a aproximação, repete baixado travado, gol no 396. Já está baixado travado, gol no 396. Doutor, boa tarde, é o trip 5446. Trip 5446, boa tarde, identifique, desça ao nível 060, chegada manso. So, 02N, joining Alpha Taxiway. Clear to taxi via Alpha, old short taxiway Júlio, aeroportes com 02N. Gente, não desça para o nível 060, chegada Amã, identifique. 060 na Amã, 5446. Atingindo 4000 pés, então 3217. Condo 076, reduce to approach speed, call tower frequency 118 decimal 6. 186, reducing, condo 076, goodbye. Bye. Então 3217, reduza para 1980 nós, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte estabilizado. 2 mil pés, 10 no meio, ajuste, reduzindo para 1980 nós, então 3217. 35240, reduza para 2109. Reduzindo 2109. Ah, bom dia, condo 076, established, under 10. Condo 076, continue approach, report landing gear double locked. Continue, condo 076. Escola Escudo Uniforme, no solo 36, ao estacionar a frequência livre. Vá. Paulo, Torre Salvador é o Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Yankee Delta Charlie, boa tarde, prossiga. Ok, está estacionado no parceiro, está para acionamento com a passagem. Direcionar pode para táxi, Yankee Delta Charlie. Torre Salvador, Oxana 6327, está no ponto de espera da 10 pronto. Visual com aeronave na final. Xana 6327, mantém quanto espera? Só escuta. escuta, São Branco, Luiz? Trip 5486 na escuta da torre? Torre, Yankee Delta Charlie. Tower, wind check, please. Expediting taxi, clear to enter via Julia to gate 10. Airports, clear to one. Torre Salvador, Yankee Delta Charlie. Affirmative, sir. Positivo, calda, parte 3, copiado, grato. Prontinho, reduzir a aproximação da presente ao voar Simbra, porta lá estabilizada, tá? 3207. Controle Salvador, papapá, Lima, papapá, mais. Let's land on Lima Zero, control 076. Tá, sim, chegou no 649. Fala, Salvador, uma boa tarde, jogou no 3, da VM, livrou na Eco, na sua escuta. E Alfa, Santa Juliette, vai manter igual no 396. Muito boa tarde, F5729. Abjet 5729, identifique. Desça ao nível 050, chegada a Bonf. 050 na Bonf, web 5729. 5240 para prosseguir descida. Mike, em si, espera na rotatória, aguarde instruções para prosseguir, final 17. Espera na rotatória ou prossegue com 360 nessa posição, senhora? Não, não é presente, nem se espera. Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, efetuando 360 nessa posição. Lima, Papa Mike. Trip 9966, Rui Pro de Pelo. Pro de Pelo para o 9966. 9130 graus, 1119. Charlie. 4016, 9966. Trip 5240, reduza para 1709. Reduzindo 1970. 3217, visual com a pista. Ah, sim, Matheus. Torre 118, decimal 612. 18,5, obrigado. Contor, bom, 1075, traçando 170. Desça ao nível 070, no 0075, Sagu. E na chegada maré até o 70. Trip 5446. Desça para 4000 pés, ajuste 10 no meio. 4000 com 10 no meio, é o trip 5446. Controle, o Mike, cuidado, lembrando o CTR, vai chamando a regressa. Frequência livre. Portará no final do ano 7, Lima, Papa Mike. Torre, está autorizado o Yankee Delta Charlie decolar? Yankee Delta Charlie, inicie decolagem. Vento 130 com a 12. Charlie, iniciar. Final da, do passo 4, Lima, Papa Mike. Canto 3217, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, com uma 12 nós. Livre pouso, pista 10, tá? 3217. Puxané 6327, após Airbus da TAM, Lima, tem pista 10. Após Airbus, ali mantém o 6327. Yankee Delta Charlie decolou os 42, prossegue com controle 120, decimal 8. Charlie. É com 5 horas de autonomia. Lizado final. Trip 5240, continua a aproximação. Aguarda a pista livre. 01 no 1287. Fox Tango Oscar, reporte através de Veracruz. Confirma o POB? Na retaguarda do trip. Final no zero, reporte solo controlado, 130 graus, 10 nós. Postará no controlado do pátio 4, sem interferir com o no zero. Lima Papai Mike. Vou falar da barra. Chamar a TV, fala da barra. Poderia confirmar o vento no momento? 130 graus, 10 nós. Autoriza a decolada 3-5. Papa Vitor. Papa Vitor quer decolada 3-5. Ciente, ingressa na pista, reporte a linha de pronto. Então 3217 no solo aos 43, direito 129. Direito 129, 3217. Bravo que Luiz, que ciente, mantém o setor sul, setor da decolagem, aguardando para cruzamento do campo. Puxando é 6327, vento de 130 com 10 nós, decolagem autorizada. Livre decolagem, 6327. Alfa, antes de Juliette, vai botar a posição 327. Positivo, tem 186 a bordo, 4-10, alternando Galeão, tá 3-1-5-5. Camará. Solo Salvador, é o azul 4-1-3. Aguardando. P5240, vento 140 graus, 109, pouso autorizado. Gente, pouso autorizado. Papa Vito alinhado, tá 35 pronto após o pouso do trip que autoriza a decolagem imediata. Quilo Papa Vito, só um instante para decolagem. É após o pouso da aeronave nacional, que autoriza a decolagem imediata. Afirmativo, só um instante em coordenação com controle. Ciente, Lima Papa Mike, frequência livre. Livre até daqui a pouco, Brian. O Papa Vito confirma pro ideal, após decolagem? 317 é um pouquinho só para a esquerda, 317, líder 3. Para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 020, limitado pela magnética 090, de Simbra. Ok, 020 na proa e a 90 de Simbra é a nossa limite. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6327, decolado da Euleda. É, falaram junto com o senhor, eu não entendi o resto da informação pro gol no 075. Redução para 220 nós. 220 nós. Estabilizado, trip 5446. 5446, chame Torre 118, decimal 612. 18612, 5446, bom trabalho. Controle Salvador, 6327. É 327, foi pro de Leda, Leda da El, suba 200. Leda 200, é 327. Indo no corredor forte, controle 1208. Afirmativo, se o solo fosse 47. Tente, pode ir. Alô, boa tarde, o 35240 livrou. Ok, até o pátio 3, o 35240. Falha. Caso de falha após 25 milhas, 25 milhas, o senhor sobe por 0 aqui. Após, caso de falha 25 milhas, 25 milhas, sobe para o 0. Mil pés, devido ao tráfego mantendo mil pés no litoral. Está ciente, 35486. Vento de 140 graus, 10 nós, decolagem autorizada. 35486. Dá para repetir, por favor, o código transponder e a saída? E o controle? P29, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. 2 mil pés, F5729. Bravo, Hotel Zulu, da Trivi, da cola curva direita, 5442, o controle 120, decimal 8, o azul 4113. Suba 180. 180, grato. Chamará pronto no 08, azul 4113. Sem problema, vai chegar o 3-1. We continue via Juliet to stand 11 and look out for other aircraft as always. M Torre 1 no 8, sinal 612 9966. 1862, boa tarde. Cheguei na aeronave da Condor, prossegue para a posição 1-2, tá? 3-2-1-7. E a 2 milhas do externo, Tizom. 109-966, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 9-966. Muito obrigado, boa tarde. Gente, suba o 085, quilo Papa Vida, já está livre do tráfego. Acendendo 085, sem resposta, graças a Deus. Voo no 075, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, reposta estabilizada LS. Reposta estabilizada até 2 mil. Passarei do 223 ou não? 2231. Identifique e desça ao 050 na chegada à Mari. Identificou descendo para o 50. Voo no 075, reduza para 1970 nós. Reduzindo, 170. Webjet 5729, reduza para 1980 nós. Reduzindo, web 5729. Autorizado, São Paulo Congonhas no 430, segue de Dael Leda, após Bridge, aeroviando outro Zulu 1-6, após BHZ de CT3. Eu colo no 7 com esquerda, interceptando a radial 198. 5122 transponder, 1208 ao controle.